Já não procuro a minha razão de viver. Eu já achei. Tenho comigo diariamente. Não há dinheiro que pague este sorriso, não. Não há dinheiro que pague este sorriso, não. Parceiros que para sempre darão outro papel, outro CD que se envolvia. Boa tarde, tá-se bem, fecho mais uma com os tropas do bem. Agora acorda, sou eu um papel imenso e duas bolas para que nada falte. Tomamos tudo da sal. Não, esse não sou eu, não. Não sou eu, não. Eu estou no gozo, não preciso, não estou no pouso. Ainda bem vivo com muito esforço e sacrifício. Pois acredito no próximo, não quero pódio. Aquele sorriso que pede o ódio. É, é. O meu viver, o meu ser. Sinto força no teu olhar, pois tudo é novo mesmo neste mundo por. O meu viver, o meu ser. Ninguém me conhece, a vida que eu levo não parece nada. Eu espero morrer na rua para não deixar saudades em casa. Quem ri por último ri melhor. Já percebi que a vida é uma piada, então vou morrer a rir. Não há dinheiro no bolso que pague este sorriso. Vou encher um copo com lágrimas e vou brindar contigo. Suicida desta noite como se fosse a última. O tempo passa por ti enquanto estás com esta música. Culpa dia mata-me enquanto o bar espera-me. Hoje vou tocar o álcool por balas de pólvora seca. Faz-me sorrir, rasga-me a boca quando morrer. Só o braço ficou intacto quando dei a torcer. Que se deixa simpatia que o obrigado não mostra. Só quer que o mundo acabe no meu dia de folga. Visto o meu fato, vou limpar o corpo, queimar as notas. Não tenho nada a perder, vou apostar num jogo de póquer. Yeah. Já percebi que a vida é uma piada. Então vou morrer aí. Não há dinheiro no bolso que pague este sorriso. Vou encher o copo e vou brindar contigo. Sozinho.